ouvia atentamente ali o que ela falava, e é interessante porque cada abordagem pega um enfoque de um problema tão grande como esse que é tratado no Setembro Amarelo. E a gente falou já em outros dias dentro desse mês, e sempre se tenta trazer alguma coisa diferente. Tudo aquilo que acontece comigo influencia as pessoas próximas de mim. E tudo aquilo que acontece com as pessoas próximas de mim me influencia. E esse próximo, a gente pode ampliar muito. Não é só aquelas pessoas que estão fisicamente próximas. As pessoas que eu conheço, as pessoas pelas quais eu tenho algum tipo de simpatia, as pessoas pelas quais eu me importo. Eu quero dizer com isso que quando alguém comete um ato de tirar a própria vida, nós nos impactamos. E nós carregamos essa marca durante muito tempo, esse peso. Acredito que tem pessoas que trazem isso consigo. É até um certo estigma que a nossa sociedade acaba colocando em cima de um problema tão grave que nós não temos números abertos sobre ele. A gente sabe porque alguns órgãos assim acabam divulgando de uma forma até um pouco obscura, porque eles acreditam que se falar muito abertamente acaba sendo um incentivo. Ela citou, né, os jovens. Mas é um problema que vem crescendo a cada ano, mesmo não se falando, mesmo não tratando abertamente, cada vez maior, mais amplo, cada vez mais próximos de nós. Eu trouxe aqui uma matéria aqui de um jornal que saiu esse mês, que tem uma pequena abordagem também sobre isso, e ele foca muito nos problemas ou nas doenças mentais. Porque o suicídio não é um problema físico, é mental. Se a gente não parou para pensar nisso. E o que, que são doenças mentais? Tinha uma frase muito antiga que dizia que mente sã é um corpo são, reflete num corpo são. Então, tudo aquilo que não vibra num sentido de saúde mental é o contrário. É um desequilíbrio, é uma doença. Eu até citei outro dia que quando eu era pequeno, quando se falava de doença mental, a gente entendia como louco. A pessoa tem algum tipo de doença mental, ele é louco. E de lá para cá, muita coisa foi esclarecida. Muita coisa foi esclarecida, ainda bem. Porque nós vemos que doenças mentais, elas estão inseridas em vários pontos da nossa sociedade, em várias pessoas que nós conhecemos e talvez em nós mesmos, dentro de um certo grau. Quantos conhecidos nossos ou nós têm problemas de TOC, que é os transtornos obsessivos compulsivos? Quantas pessoas que nós conhecemos têm problema de estresse? Problema de ansiedade, a depressão, que é sempre tão falado, a bipolaridade. E nós podemos entrar nisso aí e continuar toda tarde falando dos diversos problemas que são parte da doença mental. Por que, que a gente fala em doença mental? Porque são elas que acabam mexendo no nosso, na nossa mente a ponto de vermos a situação da nossa vida como uma situação que não tem uma solução agradável ao meu ponto de vista. Nós estamos doentes a ponto de acharmos que a morte é a saída do nosso problema. Eu acho que todos os dias que nós falamos aqui na frente, nós reiteramos que nós somos espíritos encarnados e, portanto, imortais. Que nós estamos indo e vindo nessa jornada reencarnatória. Porque cada oportunidade que nós temos, nós estamos aprendendo. Nós estamos tendo a oportunidade de dentro de cada situação difícil, muitas vezes, a oportunidade de aprender, de demonstrar o que aprendemos, de testemunhar. Oportunidade. Nenhuma situação da nossa vida, nenhuma, tem o objetivo de acabar com nós. Ah, isso aqui vai me aniquilar. Não existe. Outra frase que nós ouvimos muito: há nenhum uma cruz mais pesada do que pode carregar. Ou seja, o problema que eu tenho, que pode ser imenso, eu tenho capacidade de lidar com ele. Mas eu tenho que acreditar nisso. Porque não é só sozinho. Eu falei antes de que os meus problemas afetam aqueles que estão próximos. Então nós temos pessoas ao nosso lado para nos auxiliarem. Sem contar a espiritualidade. Porque às vezes parece que o espírito só quer nos obsediar. Não, eles querem nos ajudar. Muitos. Quais que vão nos fazer isso? Vai ser de acordo com as nossas posturas, as nossas tendências, as nossas inclinações. Se nós vamos se aproximar mais desses ou daqueles, nós damos o rumo. Mas voltando para a questão da doença, muitas vezes nós estamos numa situação em que nós não percebemos que estamos doentes. Então, nesse momento, todos nós temos que estar atentos, porque pessoas próximas podem estar passando por isso. É difícil a gente reconhecer na gente. Às vezes, pela proximidade, não reconhecemos nos outros. Mas temos que ter atenção. Essa atenção, ela vem de quando nós nos colocamos à disposição de estar atentos. Porque se nós estamos focados em uma determinada coisa, provavelmente não vamos ver a outra. Se eu estou olhando só para uma situação, eu não vejo a outra acontecendo debaixo do meu nariz. Tem uma parte aqui que eu quero trazer para vocês, que eu achei muito interessante quando eles falam, dos 4 Ds, que são 4 sentimentos fundamentais para que aconteçam situações, muitas vezes são só comportamentos, não são o ato suicida em si. O que são esses 4 Ds? É a depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. A depressão nós já falamos várias vezes, mas é sempre bom a gente reiterar, né? Que a pessoa, nos diversos graus de depressão, graus leves, onde nós muitas vezes estamos um pouco para baixo, como se diz, e nós, depois de um tempo, ultrapassamos isso e seguimos a nossa vida por causa de alguns acontecimentos, nos sentimos nessa situação. Outros graus são mais profundos, porque a pessoa talvez tenha uma tendência a se encontrar nessa situação e, por causa disso, uma dificuldade maior em ultrapassar isso. Então, nada de minimizar a dor que alguém está sentindo, porque só quem passa sabe o que é aquilo e o quanto aquilo é difícil para ela. O segundo ponto, que é o desespero. O que é o desespero? Quando a gente fala isso, a gente imagina uma pessoa atordoada. É quando a pessoa não consegue enxergar uma saída para o seu problema, perde a capacidade de raciocínio, de consciência, em razão da dor psíquica que ela sente. Ela não consegue encontrar uma saída, por isso fica desesperada. O terceiro ponto é a desesperança. A desesperança, ela vem em cima desse desespero e ela afirma. Ela não vê razão e nem sentido na vida. Porque eu estou com um problema que me incomoda tanto, onde eu não vejo saída, a ponto de achar que não vale a pena continuar. E aí entra o 4º item citado, que é o desamparo. Quando nós não temos ninguém perto de nós para esticar a mão. Muitas vezes a coisa se consome através dessa sequência. Então, eu falei que nós temos que estar atentos, né, a quem está perto de nós. Esse mês do Setembro Amarelo é uma grande oportunidade, não só para ficar atento, mas para discutir isso, dentro da nossa casa, na rede de amigos, não discutindo o que os outros fizeram, mato viu fulano, não, mas às vezes para colocar que muitas vezes nós nos sentimos assim assado, não temos uma visão muito, muito ampla de tudo isso. Se nós olharmos o suicídio como uma pirâmide, ele aponta. É o último ato. É o ato extremo. Mas o que, que levou a chegar a tudo aquilo? Para passar por essas situações? A gente ouve muita coisa. E quando a gente não passa por essas coisas, talvez a gente não saiba exatamente, pela falta às vezes, de empatia, o que, que isso gera. Aqui no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre isso e tem um texto que fala sobre isso. E só para citar um parágrafo pequeno para vocês, uma mensagem de... Não tem a data aqui. Mas era lá pelos anos de 1860 e alguma coisa. A calma e a resignação, quando são vindas da maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, elas dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A forma de encarar a vida. Eu falei antes, né? Citei o exemplo de olhar para cá e as coisas estão acontecendo do outro lado, porque nós não estamos vendo, nós estamos encarando uma situação e estamos perdendo toda a outra divisão. Quando nós focamos muito em tudo que está acontecendo e os fatos que chegam até nós são todos muito negativos, a gente se descola um pouco da questão positiva, da questão de Deus. Eu falei da nossa eternidade, das reencarnações, de que nós temos um motivo para estarmos encarnados, e o motivo é simples, é aprendizado, é nos tornarmos seres um pouco melhores, um pouco mais sensíveis ao bem externo, não o bem aqui dentro. Porque quando o bem ele é externado, ele está ficando aqui. Então, é um grande aprendizado estar vivo. E se nós não conseguirmos ver esse aprendizado, essa oportunidade que nos é dada, e mais do que isso, de que essa dificuldade ela é momentânea, porque a vida é muito longa e ali na frente tudo vai se resolver, a gente não tem esperança, a gente não tem fé, e é mais uma oportunidade para conceituar o que é a fé, o que é Deus, o que é a vida, sobre o que nós estamos colocando os nossos pontos de observação, os nossos pontos de apoio, de solidez, será que são sólidos ou são de areia, onde a água derruba, o vento arrasta? Tem que ser algo muito sólido, tem que ser algo que me mantenha firme naquela convicção, naquilo que não só eu acredito, mas que eu testemunho. O que nós falamos não são experiências de vida nossa. São experiências muito maiores do que nós passamos. São experiências de que já nos contaram, nos falaram, nos provaram. Todas as passagens de Jesus que tem aqui, se nós observarmos a fundo, e falávamos isso hoje de manhã na rádio, se nós estudarmos Jesus, não as passagens dele, nós vamos ver que em todas ele demonstra o futuro do espírito, não do corpo. A passagem corporal, ela tem um tempo. O espírito continua. E quando nós achamos que tendo o fim do corpo termina tudo, nós nos surpreendemos porque não tem. Então, teria muita coisa para a gente comentar sobre isso, muita coisa. Esses textos que tem aqui no Evangelho, no capítulo 5, dá uma boa esclarecida. Tem um texto em Obras Póstumas, que é um livro também cheio de mensagens, que Há muito tempo já nos falava do crescimento da onda de suicídios sobre a população. Então, como é que eles sabiam disso? Será que era só uma aposta? E nós? Do que nós sabemos? Do que nós estamos alimentando o nosso ser para que amanhã, diante de qualquer dificuldade que surja e vai surgir, a gente esteja firme, com fé, porque a gente acredita que, por mais dura que seja a prova de amanhã, nós temos capacidade de ir à frente. Então, várias frases que passam aqui durante esse período que antecede, né, as palestras, elas servem de incentivo, de uma forma de nos dar mais esperança sobre o amanhã, dar mais comprovação de que não estamos sozinhos. E isso é importante, não estamos sozinhos. De poder passar isso para as pessoas que, como ela colocou, né, às vezes são pessoas quietas, pessoas que estão passando por algum problema e não estão colocando. Então, às vezes, só o fato de dizer que ela não está sozinha, de reafirmar isso e poder ter uma postura que condiga com isso, né, já faz toda a diferença. Atua na prevenção daquilo que estamos tratando durante esse mês e que se estenda por todos os nossos meses seguintes.